4060 no solo 37, livre pista, solo 1219. 19, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4060, livrou. Pista 10, vento 130 graus, 99, que negão 10 no 4. 0 no 4, na linha cola aqui, 42. Oscar, Papa Golf, acione identificação, mantenha o nível 090, vigilância, previsto chegada à maré, reposta descida. Quando pronto, livre descida até o 050, Oscar, Papa Golf. Gol no 270, cópia. Para cópia no 270. Guarulhos autorizado 360, peso 121. Trive após direto ponto de Caldas. Decoda 10, direita, confirmando a saída. Arbor, Elefa, Sagaz. Arbor, Elefa, Sagaz. Controle 1 no 935 e 5452 do transponder. 5220 autorizado a final do ILS X-Way para a pista 10, reporte estabilizado, localizador. 5220, reporte localizado, grato. Controle, muito boa tarde, azul 4207. Boa tarde, contato radar na decolagem, SAM 360, saída da EL, 4207. SAM 360, saída da EL, 4207. Após 2000 pés, direto da EL, 4207. Após 2000, direto da EL, 4207. Salvador, chama Centro Recife, 1260, 1288, caso negativo, a própria rádio conquista 1303. Bom dia, bom voo. Centro 1060, 1288, caso negativo, a própria rádio 303, lugar por aqui, até lá. Certo. Gol no 777, pronto cópia. Pronto cópia no 777. Utilizado Porto Seguro 320, via Perisque 50, me deve, após direto. Decolo 0 direita, da Euleda, após Leda direto. Controle 1 no 935, aciona 5437. Localizado 320 para Porto Seguro, circulando a pista 10 por direita, saída da Euleda, a voz direto, 119.35 é o controle, 5437 é o transponder, o 1777. Sete é pronto, puxa seu nome. Não é pronto, circulando. Prossiga. Autoriza descida para mil pés forte, mais forte. Autorizado. Esquadrão Joker, que mantendo condições visuais, mil pés, me escuta permanente para informação de trás. Confirme. Tarifa descida até 1.000, corrijo. Mantendo inicialmente 2.500 pés, em Jack Terra na proa da rotatória. Possível espera na rotatória, ok? 35220, está estabilizado na cabeceira. 5220, complete LS, chame a torre, 1-86, bom pouso. 1-86, grato, bom serviço. Controle Salvador, Esquadrão, já ficou primeiro. 1-0, 1-4, decimal 3. 1-0, 1-4, cara. Travada, aguardando autorização para pouso. O vento é 140 graus, 8 nós. O ajuste no 4, 10 no 4. É, vai passar. Alô, Salvador, 3295, pushback na mesma posição 02. Autorizado, 3895, chame para o táxi. Você vai dar tempo. Trepe 220, passou o externo, está com o trem baixado e checado. O trip 5220, continue a aproximação, aguardando correção. Autoriza, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 10, vento 130 graus, 9 nós. Pouso, trip. Alfa, Vitor, Juliette, confirma o setor que vai afastar. Salvador, bom dia, 26740, gente da Mike, cruzou 180, 10.50. Confirma para o controle, Web. Web, jet 6740. 6740, acione identificação, desce ao nível de voo 050, vigilância chegada à maré. Desce na maré, hotel 50, 6740. Oscar Papa Golf. Desce a 3.000 pés. Ajuste no 0 no 4. Sem restrições, Oscar Papa Golf. Web 6740, desça ao nível 050, reduz a mínima limpa para estar possível e espera. Aeronave militar fazer procedimento para chegar de Salvador, ok? Tá marcando 250 agora. Cliente. Mantém 250 ou reduz mais? A critério do comandante, mantém a mínima limpa, a mínima que o senhor puder manter. Gente, eu estou reduzindo aí para 210, tá bom? A critério do comandante. Aqui, redo meu país no corredor forte do padrão Joker. Padrão Joker, mantenha corredor forte, reporte ingressando Interlagos. Caralho, padrão Joker. Trip, prossiga via aquilo para o pátio 3, a infraero informou posição 3. Via aquilo, pátio 3, posição 3, tá? retornamento ao voo 1777 na posição 5. Na 5, aguarda livre push M-Taxi no 777. Chamado táxi, o 1777. Bom voo. 5-1-1-3-3-2-5. TAN 3895, ajuste 614, 1-0-4, a torre 18-6, está autorizado até o ponto de espera. 3-3-8-9-5, obrigado. Usado o táxi até o ponto de espera para ingresso, chama a torre 198, decimal 6. Victor Juliette, clareza número 5, o Alfa Victor Juliette. Siga o Victor India Juliette. Sua altitude? Ok, recebo 2 mil pés, agora afastado 12 milhas, 13 milhas, noroeste do aeródromo, mantenha 2.500 pés. Espera na rotatória, o India XR. Padrão, o jogo será 1 minuto da Interlagos. Na proa da rotatória, reporte visual com o campo. Padrão, jogo. Na proa da rotatória, mantendo 1.100 pés. Padrão, jogo. Torre, Salvador, 3895, só pode perder 1-0. 3895, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 150 graus, 8 nós. OTAN 3895. A linha decola 1903, Papa Golf. Previsto espera na posição Itápia, 3 mil pés, o lado da curva fica a critério do comandante. O ajuste 1-0-4. Mantendo espera na rota para o 2.500. Informação, tráfego está na sua posição de 11 horas 10 milhas, rumo oeste, mantendo 1.100 pés, 8 tucanos da Força Aérea Brasileira. Mantém espera na rota para. Índia SE. 6740, vai ser necessário esperas na posição Itá. Confirme nível de voo que deseja. De 4 mil pés para cima está livre. Pode ser 5.000 Itápia? Autorizado. A 5.000, 1.014 no ajuste, esperas em Itápia, lado da curva, fica a critério do comandante. É, ok. Então, vai fazer uma Itápia 5.000, 1.014, vai ser o ajuste. Opta padrão pela esquerda, como está na carta? Autorizado. Segundo da rotatória, esquadrão Joker. Tá visual com o campo? Visual. Torre, 1-1-8-6, Joker. Gente. Controle Salvador, boa tarde, está 3895. 3895, boa tarde. Contato radar, só 340, saída da Delta. Pode voar direto da Delta, 3895. Autorizado, direto da Delta. Direto da Delta, 3895. Você teria uma previsão de quantas horas, presidente, tá? 6740, previstas. O senhor vai bloquear a etapa em mais 2 horas, previsto, talvez mais. Sua rotatória autoriza ingresso no final para piloto? Sim, Ciente, reporte na final, o ajuste 1-0-1-4, o Joker, 4-6. Ciente, o esquadrão Joker, está autorizado o ingresso na final para o final. Então, vão fazer um procedimento de piloto. Eles estão voando em formação, vão dispersar e fazer o pouso em formação, acredito, 2-2. O procedimento leva um pouco de tempo. Eles estão no circuito de tráfego já. Ok, então. Joker 46 confirmando, vão ser 4 e 4 aeronaves ou as 8 vão pousar juntas? Negativo, as 8 juntas. Gente, vão preferir liberar a pista na última esquerda, na correção à direita, na Golf ou na Fox, na penúltima? Na Golf, pista. Gente, então libera na Golf, táxi na, via Alfa na escuta da torre e reporta na Delta para cruzar para o pátio militar. Gente, para o Jota. Para pushback de acionamento 12:51, 152 e com fins alternado do gol no 777, autorizado via pátio Índia até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera chama a torre 118 metros. Pushback via pátio Índia, bravo, ponto de espera da 1-0, chamando 118 metros. Fala o gol no 270 para pushback de acionamento. Gol no 270, com a Denic Equipe Sola, após passagem do tráfego da companhia Itaguarda, está autorizado seu pushback. Ainda faz a passagem da aeronave na Itaguarda, está autorizado o gol no 270. Serra no aguardo. Ok, prossegue na aproximação para a final do 17. Jack Serra, desce o nome 500 pés. Jack Serra, muito grato, muito grato mesmo. De apoio no solo, em Jack Serra. É, se possível, senhor, no Pátio 5. Ok, então já coordenamos com a torre, estamos solicitando apoio lá no Pátio 5 para o senhor. Prossegue para um 1.500 pés, está ajustando o campo da presente? Afirmo. Ok, prossegue na aproximação, chama a torre 18.6, bom pouso em Jack Serra. Muito obrigado, senhor. Tá bom. Do Nordeste, o ajuste 1014 mil pés. Tô com a aeronave com emergência médica, aproximando para 17. Gente, tá passando em branco e tal. Tá cancelando o piloto. Afirmo. Então, instalador, para principal de FCA, já deixando o palco 1500 pés. Na prova, 17. 777, mantém o ponto de espera. Bianca e Xerra, aproximação para 17, reporte na curta, o ajuste no 0-4. Confirma as informações do passageiro. O passageiro está passando mal, senhor, está batendo muito, balançando muito. E aí ele pediu prioridade para pouso aí. Gente, tem algum sintoma? Solicita o médico, confirme. Enjoando, senhor, ele está enjoando bastante, está ficando branco aqui do meu lado. Confirme o sexo e a idade. Masculino. 48 anos. Gente, masculino, 48 anos. Qual o pátio após o pouso? Vou pro pátio 5, já. Gente. Torre Salvador, o esquadrão Joker informa tá a 4 milhas da rotatória. Autoriza permanecer no ponto. Prossiga com o Pro Nordeste, saindo no corredor forte, após o senhor reinicia na proa da rotatória e ingressa novamente para o final da pilot. É o tempo que o tráfego da 17 pousa. A gente está ingressando no corredor forte. Juliette, mantém a posição na 17. Estou em DFA agilizando. Terra, prossiga. Já estou a final 5 minutos. Firme. Final 5 milhas, senhor. Yankee Eco Serra tem pouso autorizado. Na pista 17, o vento em Salvador, 150 graus, 10 nós, ajuste 10 no 4. Muito grato, senhor. O apoio está no 4-5, né? 4-5, foi solicitado já a ambulância. 35, décima 1, no alterno, no 33, décima 25, bom voo. 25, 33, 25, obrigado. 39 de autonomia. Autorizada a rotatória? Afirma, autorizado rotatório, meu pé. O tráfego está na curta da 17 já. Parou o jogo é covano, na esquerda. Estimativo, Dael lida bridge. Afirmativa, agora de cópia, trip 5490. Torre, pode confirmar o vento para o Iersan? O vento 140 graus, 9 nós, Índia Eco Serra. Muito grato pela informação aqui, a Pipas, na aproximação aqui, para o pessoal aí do Sofair. Ciente. Uno 777, autorizado decolagem, pista 10, vento 150 graus, 9 nós, Uno 777. Autorizado decolagem, Uno 1270, está pronto, mantenha ponto de espera, o Alfa Victor Juliette. Aprovou, Uno 270. Uno 270, mantenha ponto de espera, pista 10. Mantenha, Uno 270. Índio Eco Serra, ciente, direita para o pátio 5, suporte pista ali. Yankee Eco Serra, seu salto foi 03. Muito obrigado. Gol 1777, decolado aos 04, posição 03, controle 119, decimal 35. 0935. Programa espera sobre a posição ITAP, o 973A. Ok, 6 mil, programa de espera ITAP e reduzida a presença da ajuda? Ajuda sim, confirme a mínima. A mínima 200 mais. Opa, 200 mais então, o Webjet 9730, guardando. É, na verdade, nós temos a aeronave da Força Aérea para efetuar pilote na pista no zero. Creio que no máximo 5 minutos já está liberado, ok? Tá ok, a gente vai reduzindo aqui então, obrigado. Passar a final para piloto, quadrão de jogo que é. 5-0-2000. Sobe 320 direto dela. 320 dela. Posso ir para o Papagolf? Chega. Desce agora para 2000 pés, 2014. 2014, Web 6740, desce autorizada para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3000 com 2014 para o Web. Em dia November Alpha, mantém os corredores na escuta. Controle por cima, esquerdo, pés, autorizado para qual web? 6740, 6740, 3000. Em baixa para 3000, objeto 6740. Já cotejado foi o 9730. O 9730 permanece 6 mil, meia dúzia mil. O esquadrão Joker na escuta da torre? Ah, na escuta, prossiga, tá engraçado. consciente. Atento, fique atento a pássaros na final da 17 e pipas na final da pista 17. O Joker, esquadrão Joker. Sente, esquadrão Joker. Afirmativo, trip, só desconsidere alto, modifique para Cogbo. Momo, Cogbo, direto. Momo, Cogbo, direto. Mike, Mike, papá, confirmando? E Mike, papá, confirmando, chamando o sol? Tá aí, Léo? Matão, Mike. 3216, desce até o nível de voo 070, reduz velocidade para 220 mais. Positivo, descendo para o 08070. Firmo 070. Como recebe o Mike, Mike, Mike, papá? Sua saída será da Euleda Ilhéus. Da Euleda Ilhéus. Informe pronto para a cópia. Alvo para Pilof, esquadrão Joker. Seguinte, livre Pilof chama base, esquadrão Joker. Chamará, esquadrão Joker. Vai atingir 3.767.40. Afirmativo, mantenha 3.767.40. Vai manter 3.000, após a etapa prossegue para a duna, vai fazer mais horas. Mantenha da órbita 6740. Quer manter no órbita 6740. Web 9730, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, preparando o órbita sobre posição e tapa. 4 mil pés, 1014, prepara o órbita na etapa e na etapa. Quadrão Joker da base, as Douros, trem baixado e travado. VIP checado, pouso autorizado, 140 graus, 109. Ais Touros. Travado. VIP checado, vento 150 graus, 1 0 nós, o Ais 2. 2.